a qualquer hora. Click. Toda a gente nota. Click. E com flash, como uma estrela, brilharás. Quash! Vê o que vamos fazer para poder ganhar. Quash! É melhor te esconder, que nós estamos a chegar. Vamos ganhar. Click. É tão impactante. Click. É alucinante. Click. E então, és uma estrela, a sensação. Quash! Viemos para lutar, reimar confusão. Quash! E vais te arrepender de nos desafiar. Baby, contra nós tu vais perder. Click! Tudo muda com um click. Quash! Estamos mesmo a chegar. Click! Em qualquer momento, click. Quash! Sim, nós vamos ganhar. Click. Quash! Click. Tudo muda com um click. Quash! Estamos mesmo a chegar. Click. Em qualquer momento, click. Quash! Sim, nós vamos ganhar. Click.